Sensation Sound. Cria do Pastuga, tonelada no rap, Guinevá, bebê gamã, somos tipo Tupac. Só cria da escadaria, dos becos de labirinto, um passo de encruzilhada. Beco aqui é infinito, tem beco que passa carro, tem beco que passa moto. Tem rap na caixa, lane, drone, controle remoto. Tem clipe, sessão de hit, Pastuga, respira verso. Só amor, força do bem, da gira muito progresso. Bate palma, quer sucesso, Pastuga virou Jamaica. Floripa MC, explodindo na Lajaica. Lages amo rap, SC é foda, mas é verdadeiro e verdade dita moda. A moda de abrir a mente, saber pensar, saber agir e reagir sem fraquejar. A moda de abrir a mente, saber pensar, saber agir e reagir sem fraquejar. A festa é nossa, o show é nosso, então vem gel. Bebelayo tá no verso que te encanta, gel. Toda cheirosa, bonita, love and gel. Só magia me fascina, quer beber, vem gel. A festa é nossa, o show é nosso, então vem gel. Bebelayo tá no verso que te encanta, gel. Toda cheirosa, bonita, love and gel. Só magia me fascina, quer beber, vem gel. Garota independente, de homem na dependente. Ela faz o que ela gosta, ela diz o que ela sente. Eu seduzo, ela adora, se entrega no meu astral. Ela curte, curte o naipe, não bem material. Ela é diva da minha praia, ela é minha Catarina. Sereia da praia mole, princesa da Joaquina. Adora que adora a rima do bang do Monte Cristo. Pastuga fabrica hit e o hit tem compromisso. Gata chapa nessa, balança no Ford Wave. Floripa chapa que é quente, meus raps são mais que rave. Mais forte que é o fortinho, é clássico lá nas case. É hit lá na Green Valley, te chapa mais do que o rave. Te deixa naquele pique, quer ver top da city. Balança e dança vera no face, divulga o clipe. Nós é doido tipo hip, no flip sempre escove. Ela fala que a rima pro espaço é game over. É o topo do Velasco, pra quem rime não diz nada. Nosso flow é flutuante, nossa letra é bolada. Ginga do que axé, repica mais que pagode. Mais punk do que o rock, não tenta que ninguém pode. Balança, lady, sacode, explode a sensação. Se entrega que é paraíso na brisa do meu colchão. Só love grau, chamando na minha cama. Curtindo um A&B, só love amor na cama. E beijo tapa no back, só prazer, corpo a corpo. Eu deixo essa mina louca, só ela me deixa louco. É amor, lazer, prazer, não para, vamos chamar. Banheiro, um líquido bom, não para, só quero amar. Vou fazer o flow do amor, desejo de te sentir. Quero beijar tu todinha, vai rolar sessão de free. Vou fazer o flow do amor, desejo de te sentir. Quero beijar tu todinha, vai rolar sessão de free. A festa é nossa, o show é nosso, então vem girl. Gamalayo tá no verso que te encanta, girl. Toda cheirosa, bonita, love and girl. Sua magia me conquista, que é gamã, vem girl. A festa é nossa, o show é nosso, então vem girl. Gamalayo tá no verso que te encanta, girl. Toda cheirosa, bonita, love and girl. Só magia me conquista, que é gamã, vem girl.